o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Rio Sul, mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Sabe como é que é sabadão à tarde, né, cara? É o bicho, né? Você passou a semana inteira ouvindo aí seu vizinho tocando Michel Teló, pode falar, né? Não. Tem aquela coisa horrorosa lá que fala que é a nova Beyoncé do Pará. Como é que é o nome aqui? Amarantos. Sei lá como é que é o nome da. Hein? Gabi Amarantos, cruz credo. Não tem madeira aqui, não. Peraí. Isso só se pega, bicho. Não, mau gosto pega, cara. Tem que isolar da madeira aqui, ó. Peraí. Faz isso não. Olha, eu sei, você ficou alegre. A banda Calypso acabou, né? É, imagina aí a Joelma cantando música gospel. Que estrela. Não da música gospel, gente. Não tô falando mal da música gospel. Tô falando dela. Pelo amor de Deus, vai se aposentar, cuidar dos seus filhos, minha filha, vai? É, ainda tá em tempo de você curtir o rock and roll. Bom, gente, ó, pra você se vingar dessa turma, você aumenta bem o volume aí, tá? Se você estiver ouvindo no seu computador, não vai ter que aumentar muito, mas se estiver no seu aparelho de som, você pode arregaçar aí que vai ser bom. Olha, hoje o programa tá bom, vou tocar aqui uma baixista que nos anos 70 fez muito sucesso há muito tempo, há quase 3 anos tô querendo fazer um set com sucesso antigo dela, que é a Suzy 4, tem o Ted Nugent. É, até de nojento. O cara é fera. The Who, famoso The Who. Muita gente curte e a gente vai fechar com um set de músicas aqui do Woodstock Festival de 1969. Você viu que o programa tá bom, né? Vamos começar então. A gente começa com Suzy 4, do álbum 4 de 1974. Pode jogar no bicho, tudo 4. Eu não sei qual que é. Eu não sei qual é o bicho. A gente começa com The Wide One, Suzy 4. Vamos lá. I'm gonna own this town. You can't hold me down. Come back to mine and drive in.

É isso aí, cara, tamo ouvindo aqui o finalzinho, cara. Mais uma homenagem a Elvis, cara. Olha só, Suzy 4, meu amigo, tá? Heartbreak Hotel. Você ouviu aí, ó. Teve também Candy Cans, Stick and Stones, Glycerin Queen, 48 Crash, Move It, Keep On Knocking e The Wide One. Olha, todas essas 8 músicas, tirando a do Elvis, todas essas 7 músicas que eu citei foram sucessos nos anos 70. Não foi só do álbum 4, não. Do álbum também Rocket to Your Drop e Agrofobia. Né? Agrofobia, tá? Pra falar certo. A Suzy 4 foi uma baixista. Aliás, já tocamos no programa, acho que foi, deve ter algum tempo atrás, do último álbum lançado. Mas o último álbum agora é lançado em 2013, ou 12, que eu não lembro a data certa, o ano certo. É aquela história que eu falo, roqueiro velho não dá certo. Não dá certo. O cara se acomoda, perde aquela, sabe, aquele pique do rock, aí não tem jeito. Mas serve pra quem é fã, gosta de colecionar álbuns de Suzy 4. Valeu? Olha, a gente vai pro break e volta com o Ted Nu, gente. Não saia daí, cara. Você vem coisa, vem porrada por aí. Não saia. Pois é, Classic Rocks, cara. Sabadão, aquele toque do sabadão. Aliás, imitando o Emílio Surita, né, cara? A melhor parte do seu sabadão começa agora. E depois continua às 6 da tarde com Flash House. Não, gente, olha, né, que eu sou assim mesmo. Eu esqueço mesmo, cara. Viagem legal mesmo na maionese. E acaba escorregando. Bom, às 6 da tarde. Isso, tudo isso pra você se preparar pro sábado à noite. Tem rock, tem dance. Aí depois você sai pra balada, aí você escolhe qual a sua. Tá ok? Bom, olha, Ted Nugent agora. Uma sequência do Ted Nugent. Há muito tempo também tava querendo tocar alguns álbuns dele daqui antigo. Wango Tango, Super Tango. Não peça pra traduzir isso não, tá? Então, tem uns nomes de música dele aqui que eu vou te contar uma coisa, cara. Como dizia um amigo meu, que eu não digo o nome e nunca vou dizer, eu vou te contar pra você. É uma figura, ele chega pra mim, Adolfo, vou te contar pra você. Não, pode ficar tranquilo, se você estiver ouvindo, pode ficar tranquilo, não vou dizer seu nome, tá? Olha, vamos começar então o Ted Nu, gente. Esse cara conseguiu ficar surdo, estourar um tímpano por altura do som que ele tocava. A gente começa com Cat Scratch Fever. We're here to do it to you one time, tonight, to do it Nashville, Tennessee. I do believe it's fine, double time, all mine, a little bit of rock and roll, a little bit here, a little bit there, a little bit tomorrow, another night out there. We're gonna do it to you, we got to do it to you, we got to have it up right now, we got to do it to you. I'm falling down on the pavement, you hear me talking at you. Woo! I think I know what you like, but I say, I know that ain't nobody out there came to be mellow tonight, now did you? I say there ain't nobody not out there that even wants to be a little bit mellow, now is there? Anybody wants to get mellow, you can turn around and get the fuck out of here, all right? Do you hear me? Hey, it's good for you. It's a good scene, as it is. This is a love song. I'd like to dedicate this to all that Nashville pussy. This is a little love song called Wang Dang Sweet Boom Tang. We'll be right back. Eu falei pra você que o cara é muito doido, meu amigo. É o Ted Nugent. Continua tocando. Acho que o último álbum dele que a gente tocou foi de 2007, cara. É, 2007. Grenades. Já tocamos aqui também, tá? É. Você ouviu é, Motor City, Madhouse, Wangle Dangle, Sweet Poo Tang. Não me pergunte a tradução. Stranglehold. O outro também é Wangle Tangle, tá? É, Dog Eats Dog e Cat Scratch Fever. Sucesso de Ted Nugent, meu amigo. O cara é muito bom. Muito ótimo, como eu costumo dizer. Gente, ó, vamos rapidão pro break que tem The Who, cara. É, The Who já pra você. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, aí, ó. Já chegando no terceiro set de músicas aqui, cara. Brincadeira não, como o tempo voa, né? Aliás, é aquela história, quando se ouve boa música e tá bem acompanhado, você não sente o tempo passar. É uma sacanagem, né, cara? Devia passar bem devagar quando a coisa é boa. Agora, quando é ruim, o tempo não passa, cara. Mas não passa, mas não adianta. O relógio vai dando 5 minutos, volta a 10. Bom, olha só, agora a gente vai pro The Who, cara. É um clássico, né, cara? Uma banda que quem curte o rock há muito tempo, como eu, é meio coroa, como eu. Eu não diz o meio ainda, meio coroa, 58, meio coroa. Pois é, The Who. Não tem o que falar sobre The Who, cara. É, Pete Townshend, Roger Daltrey, é, John Entwistle, Keith Moon, cara. Essa porra louca que foi um dos maiores bateristas que eu já vi tocar. Uma figuraça. Tá ok? Bom, vamos lá então, olha. São 7 músicas do The Who que eu tenho certeza que você vai curtir, que você vai gostar. Tá ok? A gente começa com I Can't Explain. Vamos lá. Why what we are. About my generation. side, son, you gotta work with me. For the summertime. They don't work with me. Sometimes I wonder how I'm going to do. Ain't no cure for the summertime. Isso aí, cara, você que não conhecia o The Who, isso é um pouquinho, um décimo da obra do The Who pra você curtir. Long Live Rock, Substitute, olha, I Want to Get Fooled Again, Summertime Blues, Bobo Riley, My Generation e I Can't Explain. É, eu tava falando pro Marquinhos, pra você ter uma ideia, o The Who é a trilha sonora do 3 CSIs, pra você que não conhece, é um seriado sobre investigação criminal que tem na Sky. Não só na Sky, na TV paga, tá? São 3 CSI Miami, Nova York e Las Vegas, se não me engano. E todos a abertura, o fundo musical deles, cada um é uma música do The Who. Aqui eu toquei duas, I Won't Get Fooled Again e Bob O'Reilly. Ficou fazendo Who Are You, que é a outra que seria do outro CSI. É mole, cara? É, deu ruim, malandro. Olha, a gente vai pro break e na sequência volta com o Destoque ao vivo. A loja tem que ser ao vivo, né, Solanta? O Destoque é um festival, né? Não, eu tô falando, rapaz. E aí, tô de cara, hein, meu amigo? Tô de cara, pra você ter uma ideia. Bom, deixa quieto. 1969, o Destoque, a gente vai matar saudades daqui a pouquinho. Não, essa foi genial, né? O Destoque ao vivo foi genial. Eu tô até aqui pensando, nós tá saindo comercial. Brincadeira, né? De onde eu tirei isso? Eu juro que eu não sei, gente. Bom, é o seguinte, quem tá chegando no último set, sabe como é que é, né? Sabadão, aquela coisa, aquela frição pra sair, aquela coisa de ouvir rock and roll, curtir a noite. Eu disse rock and roll, tá? Presta bem atenção. E também, como se, ó, cara, eu tive a felicidade de ser roqueiro e ao mesmo tempo ser DJ. Aí eu pude gostar de outras coisas. Eu gosto de outras coisas também. Como tem o... Qual é o nome do programa? Flash House, eu vou escrever na minha testa o nome. Flash House, às 6 da tarde, com o DJ Marcante, aqui da RioSulRádio.com. Legal? A gente vai pro Destoque, meu amigo. Olha, esse Destoque seria o seguinte. Tem músicas do Jimi Hendrix, sem ser o hino dos Estados Unidos, ou a outra que ele toca lá. São duas músicas que eu ainda não toquei ainda, dele no Destoque. Tem também, tem Les After, um clássico, né? Gone Home. E Janis Joplin, que eu consegui achar, cara. Eu consegui agora achar o disco 4 do Destoque. Eu tinha os 3 em vinil, cara. Me roubaram os 3 em vinil. Brincadeira. Bom, vamos lá então. O Woodstock ao vivo, a gente começa com Jimi Hendrix, com Voodoo Child. Woodstock ao vivo, de novo, pra você saber, tá? Eu quis dizer o seguinte, é Hendrix ao vivo no Woodstock. Agora melhorou. Voodoo Child, vamos lá. We'll be right back. personal gig, we'd like to say thank you very much for having given us your ears and your hearts. And the name of the group is the Southern Rainbows. Now you can call it Band of Gypsies, anything you want. Let me call again, the cat with the purple pants on playing comedy. That's Juma. And we have Larry Lee, this one around the space. And we got Billy Cox playing bass. Jerry Belair. go home, darling. She my baby. Oh, baby, won't you see my mama? Oh, tell me, baby, where gets going on? Oh, tell me, baby, where gets going on? They're gonna have more fun if you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Man, you hurt me so. I love my baby. With red dress on. I love my baby. With red dress on. I'm gonna shake it all out, darling. I'm gonna have more fun. With baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Go back, baby, won't be half of you. Love you, baby. I got balls, I do. I love you, baby. God knows I do. We're gonna shake it out. I'll be what I'm trying to do. Yeah. Woo! Oh, baby, I love that way you walk. Yeah. One more money, two for the show. Need to get around on that go-get, go-get, go-get. Give my blues, baby, you. Baby, do the family of my blues, baby, you. I get up, got to ride. Man, she's wild, my baby, now. I got a little man, me, that she's me. Not now, my man, the dog will be to me. Coming on a baby, whole lot shit going on. We're making whole lot shit going on. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Well, I love it, baby, I love where I walk to be going. Oh, oh, oh, yeah. Oh, yeah. Ooh, babe, I love that way you walk. How, how, how, how, how, how, how. I'll see you right now. Knock off your feet. Whoa, baby, I got a crane. Take your love, I'll be back one more time. Oh, you stomp. You stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby. Baby, baby. Yeah, yeah. Oh, do that, baby, I'll be back one more time. gonna let her go. Cause I'm going home. I'm going home. I'm going home. Yeah. Well, call my baby, I feel so good to you. Wherever I'm going. Babe, I'm coming to get you one more time. please, a warm thank you for 10 years after. Cara, fechando com o James Joplin, cara, ao vivo. Aliás, se você já viu o filme do Woodstock, no começo, quando a galera começa a chegar assim, dá pra ver a James chegando na boa, no meio da multidão lá. É, malandro. Na dela, entrando lá pelo fundo, lá pelo backstage, sem essa frescuragem que tem hoje de segurança, aquela palhaçada toda que tem aí. Qualquer um Justin Bieber da vida aí tem 10 segurança. Me poupa, né? Fala sério. Bom. James Joplin, Try. Depois, outro dia a gente toca mais. Quando tiver ao vivo aqui, a gente toca no programa ao vivo. A gente vai tocar mais Woodstock. Você ouviu a Try com Janis Joplin, 10 Years After, I'm Going Home, Alvin Lee, que morreu esse ano agora, é uma pena. A gente fez até uma homenagem aqui com o último álbum do 10 Years After. E Hendrix cantando Purple Rain e Voodoo Child. Legal? Woodstock, clássico, né, cara? É bom a gente saber. A gente, aliás, como eu tenho os quatro discos aqui do Woodstock, os quatro CDs, um dia a gente faz o especial do Woodstock, tá ok? Bom, gente, já chegamos ao final de mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. A gente volta semana que vem, sabadão, às 14h. Mais uma vez, já sabe, se for dirigir, meu amigo, não beba, tá ok? Classic Rocks.